me culpo e te defendi. Eu choro e lembro do que a gente fez. Boa! Alô, Vaqueirama. Vem aí, segunda grande vaquejada do Parque Nozinho Moraes, na Fazenda Mateus, distrito de Bandarra, São João do Rio do Peixe, a 9 quilômetros de Uraúna. De 11 a 14 de julho, com uma super premiação, R$68 mil, incluindo uma moto Honda Pop 0 quilômetro. O Nozinho Moraes oferece estrutura moderna, conforto e segurança, boiada Mobral e muito forró. Sexta e domingo, forró no pátio grátis, com várias atrações. E no sábado, dia 13, tem o estouro do momento. Lúcio Medeiros. Dá-lhes play. Que tá rapariga, lixo. E pra meu pai, essa cachaça tá rindo. Forró de fronte. Olha que a nega gemia. A nega fungava e o suor. E Popó Silva. Ingressos disponíveis na Mais FM. O Iraúna e Cajazeiras. Informix o Iraúna. E pelo WhatsApp 83981356916. Atenção, Vaqueirama. O primeiro lote de senhas já disponível no site suasenha.com. Compre antecipado e divide em até 12 vezes. Nozinho Moraes 2024. Um show de vaquejada. Siga as redes sociais, arroba Parque Nozinho Moraes. Realização: PCM Produções e Rádio Mais FM. Organização: Marcondes de Bezerril e Bagaceira Cartacho. Chamegão 2024. De 22 a 29 de junho, Cajazeiras é só forró. Dia 22, Beto Barbosa, Colo de Menina e Ricardinho. Dia 23, é Orlando, Roberto Vaneirão, Luísa Nobre e Chico Amaro. Dia 24, Bonde do Brasil, Dora Chinela, Célia Mello e Tiquinho Pancadão. Dia 25, Japãozinho, Forró Real, Banda Sensação e Cigano do Arrocha. Dia 26, tem a Cisão, Jonas Safadão, Forró de Alta, Vavão Amaro, Laís e Luísa Amaro. Dia 27, Toca do Vale, Zé de Freitas, Flávio Pisada Quente e Jefinho. Dia 28, Zé Cantor, Joãozinho Deixu, Romário Freitas, Biquinho Show e Rafa Delegado. Dia 29, Nonato Neto, Barra de Bacana, Fabiana Souto e Léo Mariano. E mais, Vila Cajá todos os dias. Realização Prefeitura de Cajazeiras. Apoio Caixa Econômica Federal e Governo da Paraíba. Doutor Gerislânio Galdino, médico ortopedista e traumatologista. Atendimento em osteoporose, dores no joelho, coluna, ombro, fibromialgia, fraturas, tendinites, realiza infiltrações e ultrassom de ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, mão e pé. Atendendo em Cajazeiras na clínica Ultradiagnóstico, em Souza na clínica da família, em São José de Piranhas na clínica Dr. Lacerda Júnior, no Ceará na cidade de Aurora na clínica AMA e em Icó na Med Imagem. Marque sua consulta pelo telefone 839-9966-1809. Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Rede IENS, uma escola de tradição com compromisso e inovação profissional, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e normal nível médio, além de More English, turno inverso e o programa bilíngue. Colégio Nossa Senhora de Lourdes, uma instituição comprometida com a aprendizagem efetiva dos alunos e com a formação permanente de professores que acreditam na mudança do mundo através da educação. Venha aprender a ser a mudança com a gente. Administração Irmãs Escolares de Nossa Senhora. Mais FM. Muitos já conhecem os benefícios e a segurança de ser um associado do PLASF. Afinal, são muitos anos de tradição que a empresa vem prestando com serviço de qualidade. O PLASF é o plano funerário com mais benefícios. O associado PLASF pode contar com uma rede de convênios médicos com descontos, atendimento com pessoas convalescentes sem cobrar nenhuma taxa. Seja você também o cliente PLASF. Peça já a visita de um representante ou vá até uma loja para conhecer os benefícios do plano de assistência familiar do PLASF. Matriz em Cajazeiras, na rua Juvencio Carneiro, 206. Telefone 3531-2419. O sabor já é conhecido. A qualidade nos produtos é indiscutível. A padaria e lanchonete Santa Giana é referência em Cajazeiras no melhor em pães, massas, salgados e sobremesas diversas. Cuscuz com carneiro, com buchada e a prata da casa. O mais gostoso cuscuz com carne de sol na nata. Deu até água na boca, né? Além de sopa, arroz de leite, leite, tapiocas recheadas, lanches rápidos e sucos de vários sabores. Padaria e Lanchonete Santa Giana, na rua Fausto Rolim 210, por trás da Igreja São João Bosco, em Cajazeiras. Delivery 83 99851-2896. Instagram, arroba Pai Santa Giana. Organização Giane e Filhos. No Mercadinho Agrovila você encontra tudo o que precisa: gêneros alimentícios, produtos de limpeza, carnes, congelados, pães, leite e laticínios. O Mercadinho Agrovila é distribuidor exclusivo da água cristalina dos Alpes e entrega também o seu gás de cozinha pelo melhor preço de toda Cajazeiras através do WhatsApp 83 99396-3245. Faça suas compras com praticidade e economia no ambiente familiar. Mercadinho Agrovila, na avenida principal da Agrovila, antigo aeroporto, Cajazeiras. Organização Neném Socorro. Jaguar Veículos é a loja mais parceira da região, fazendo uso da sua credibilidade a favor da realização do seu sonho de trocar de carro. Ligue agora mesmo ou passe mensagem para o 83 99310-4914 e confira de perto na João Rodrigues Alves, 308, no centro de Cajazeiras. Vai trocar de carro. Jaguar Veículos é o lugar certo do melhor negócio. O presente que você procura, você encontra na Mafre Magazine. Perfumes, relógios, celulares, eletrônicos, brinquedos, importados, artigos para bebê e utilidades em geral. Mafre Magazine. Se quiser fazer bonito, a gente tem o presente certo. Rua Coronel Juvencio Carneiro, número 91, no centro de Cajazeiras. Mais informações, ligue 83 3531-7329 ou pelo WhatsApp 99800-5522. Em Cajazeiras, você conta com o melhor buffet da região, Francineide Buffet. Não importa qual seja o seu evento, temos o melhor para te servir. Produtos de qualidade e serviço com excelência. Trabalhamos também com salgados de diversos sabores. Garanta já o seu pedido através do WhatsApp 83 999-24-9097 ou no Instagram, arroba Francineide Buffet. Deixe-nos cuidar da comida e aproveite seu evento ao máximo. Eita, que o São João Mega Torra chegou! Nesse arraiá tem alegria pra toda a família. Sua casa vai ficar linda com cobre leito casal por R$29,99. Toalha de banho R$19,99. Capa de sofá R$79,99. Tapete grande por R$99,99. E mais, divida suas compras em 8 vezes fixas e só pague 7. A última é por nossa conta. É São João no Mega Torra. Essa é a Mais FM. Já imaginou ganhar uma cervejeira Brahma? Pois é, compre no aplicativo Zé Delivery. A partir de um pacote com 12 unidades de Brahma ou Brahma Duplo Malte Lata 350ml, ganhe um cupom para concorrer a essa premiação super especial. Promoção válida para as compras exclusivas pelo aplicativo. Baixe agora mesmo Zé Delivery. Sorteio Arraiado Zé dia 30 de junho. Ah, e no Zé Delivery tem cupons de desconto semanais, bebida gelada, rápida e no precinho. Zé Delivery é tudo de bom. Beba com moderação. Doceria Andréia Paula, conceito em experiência gastronômica e excelência nos seus serviços. Sem dúvidas, o melhor local para aquele lanche. A sobremesa irresistível e salgados, com variedades em doces como cupcakes, palhas italianas, delícias de abacaxi, pote da felicidade, cones trufados, brownies, tortas e muito mais. Funcionando de segunda a sábado, das 12 às 19 horas. Doceria Andréia Paula. Modernas instalações e a garantia da melhor qualidade e preço da cidade. O propósito é trazer felicidade em cada produto. Na Avenida João Rodrigues Alves, 115, Centro de Cajazeiras. Encomendas pelo WhatsApp 83 996-28-6306. Show! Mais FM, a rádio oficial da música boa. Bom dia, são 11:11. Tudo Neymar por aqui, 11:11. Bom dia, Elton Moreira. Aqui quem fala é João Paulo. Estamos aqui, eu e meu amigo Flávio, na labuta. Fala, estamos aqui na escuta. Gostaria de ouvir a música Na Praia, de Mastruz com Leite. Top. Um abraço a todos, bom final de semana. Valeu, irmão. Pra você também, tudo de bom. Fala, Paulo. Bom dia, fala, meu Paulo. Amigo Elton Moreira, minha figura super extraordinário, minha grande liderança forte. Tô bebendo e tô pagando, quero uma cerveja agora, flamenguista forte. O que vale é ter crédito, né, Elton Moreira? E no Pix. É Cirano e Cirino, flamenguista. Cirano e Cirino. Tô bebendo, mas tô pagando. É a música, viu? Tô bebendo e tô pagando, né? meu amigo Rony Design. Rony Design, eita, Rony Design. Vascarino velho sofredor. Bora, Rony. Um abraço, flamenguista. Ganhamos um, foi, Alto Moreira? 2x1 em cima do Grêmio, rapaz. Ganhamos uma. 2x1. Quem está na mais com meu amigo Elton Moreira, tá bom demais. Um abraço, meu querido. A Adriana tá lá no sítio Campos de Fora, parabenizar a irmã dela, Maria José, lá em Itaquaquecetuba, São Paulo. Tá mandando um beijo grande pra ela lá, tá? Um abraço. É, quem é? Os manos Alana, Rosália, Luciano e Adriano. Tá todo mundo com a gente por lá. Bom dia. Olá, bom dia, Elton. Aqui é Cibinho, Cachoeira dos Índios. Gostaria de ouvir a música Tudo Milionário Casca de Bala para oferecer para todos os cachoeirenses e Cachoeira dos Índios, que logo mais vamos ter essa grande festa. E para minhas filhas Clarice e Clara, tá na mais, tá bom demais. Valeu! Um abraço, meu amigo, tudo de bom! 11:12. Cadê? Ele mandou ser perto, não? Quem aí já amou na praia? Sucesso, Mastro Escolete! Pode crer que sim, é bom demais, né? É uma delícia! Melhor ainda aqui em Fortaleza, João Vitor!